Portal do Arrocha. Alô, galera do WhatsApp! Pipoco, papá! Eu saio de rolê, curtindo o pancadão. As mina pira na barca, meu irmão. Eu tô bombando nos grupos do WhatsApp, fazendo zoeira na porta de um bar. Tem som de paredão, tem som de paredão. A jovinha tá curtindo e descendo até no chão. Tem som de paredão, tem som de paredão. A vibe tá rolando nos grupos da pegação. Tem som de paredão, tem som de paredão. A novinha tá curtindo, descendo até no chão. Tem som de paredão, é som de paredão. A vibe tá rolando nos grupos da pegação. Quero amor, no batidão. Se joga, vem. Eu saio de rolê, curtindo o pancadão. As mina pira na parca, meu irmão. Eu tô bombando nos grupos do WhatsApp, fazendo zoeira na porta de um bar. Tem som de paredão, tem som de paredão. A jovinha tá curtindo e descendo até no chão. Tem som de paredão, tem som de paredão. A vibe tá rolando nos grupos da pegação. Tem som de paredão, tem som de paredão. A novinha tá curtindo, descendo até no chão. Tem som de paredão, é som de paredão. A vibe tá rolando nos grupos da pegação. É som de paredão, tem som de paredão. A novinha tá curtindo e descendo até no chão. Tem som de paredão, tem som de paredão. A vibe tá rolando nos grupos da pegação. Que mistura gostosa é essa, meu irmão? Cê quer amor?